Roberto Assoalho, estamos aqui na cidade de Jataizinho. Um homicídio foi registrado há poucos instantes. Jataizinho é distante de Londrina, cerca de 30 quilômetros. Na cidade de Jataizinho, nós voltamos àquele tempo, sabe, lá pela Idade Média, que o pessoal matava na pedrada. Foi mais ou menos isso que aconteceu na cidade. Um menino de 16 anos foi morto com 17 tiros, entre 17 tiros. Filho de uma família tradicional, ele foi morto em frente a uma escola no interior do Paraná, na cidade de Jataizinho.